Ivana 2500 faz? Zulima, tá motorizado, ingresso no pátio 3. Para pouso, Mike, é com o Vitor. Vitor, repórter na final, na frente. Liberal, com visual pro campo? Afirmo, visual pro campo, Índia November Alpha. Índia November Alpha, chame torre, 118 decimal meia. Para a torre, 118, meia dúzia, Índia November Alpha. Zé, primeiro curva direita, saída a bordo, eleva onde interceptará o Bizulu 2-1, pós conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-62, acione 5-1-7-0, gol 1-9-3. Tente o Índia November Alpha, reporte na rotatória. Reportará na rotatória o Índia November Alpha. Quilo, Quebec Serra, não há tráfego conhecido a informar, livre frequência para coordenação. Zero. Enquanto a bode, 2 elefa. Saída Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após elefa. Arbor, 2 elefa. 193, protegimento, qual é o champanhe para o pushback e acionamento? Paulo Salvador, África, cargo 8443, autorização Campinas, nível 430. Reportará na costa, o Índia November Alpha. Mike Eco Vitor, solo aos 1300, taxi autorizado até o pátio 4, frequência livre ao estacionar. Salvador Tower, morning, Ocean Air 6250, establish ILS, on a market right now. Ocean Air 6250, check landing gear, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 13 knots. Clear to land runway 10, Ocean 6250. APSA Cargo 8443, pronto para cópia? Afirmativo. APSA Cargo 8443, autorizado para Campinas, nível de voo 430. Decola da 1-0, primeiro curva direita, saída da El Leda, após Leda, DCT Bridge. Interceptando up do Luno 6, após conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-62, acione 5-1-6-7. APSA Cargo 8443. APSA Cargo 8443, autorizado conforme Campinas, nível 430. Decola da pista 10, primeira curva direita, 3 milhas, 2 mil pés, da El Leda, direto Bridge, o Braz, Upper Zulu, 6, 1935, 18, 6, 5, 6, 7. APSA 8443, contingimento correto, após foto para pushback e acionamento. Tá pronto para início do pushback e acionamento, APSA Cargo 8443. Confirme, tá pronto? Afirmativo, senhor. Livre acionar, chama para o táxi, sabe sacar 8443. Chama táxi 8443. Na 6, preso no Uno, 06, pushback acionamento. China 63 no Uno, livre acionar, chama para o táxi. Chamará para o táxi. Na final de 3 milhas da 1-7, o Índia November Alpha. Sim, Gente, o Índia November Alpha, fique atento à banda de pássaros final da 17, tem autorizado pouso cabeceira 17, o vento 1110 graus 109. Índia November Alpha. Livre pouso na 17, Índia November Alpha. Channel 6250 on the ground at 03, turn your right and the call ground 121 small niner. Roger, back here for at right and 129. Thank you. WebJet 9730, acende identificação. Autorizada a chegada à mar e desça até nível de voo 050 QNH 1013. Autorizada. Again, hold it, Juliet. Morning. Prossiga, Papá Romeu Lima Delta Lima. Entende, Lima Delta Lima, coordene com a infra-aero para o cheque de motores. A torre já está ciente. Coordenando com a infra-aero, Lima Delta Lima, já, a torre já está ciente. Índia November Alpha no solo, autoriza backtrack? Sim, solo 05, autorizado backtrack até a parte 4, Índia November Alpha. Fax na MS3, 1-1, nós somos 1-5-9, 5 horas, alterna, valeu. Confirme, última aeronave. Poxa, 62, MS3, 1-1. Um 59, 5 horas de galhão, confirme. Positivo. Schneider 63 no aguarde para dar início ao táxi. Schneider 6250 para o taxiway Juliet, main April, gate 02. Join Juliet, go to number 2, Roger. Na M3 e 1-1, autorizar táxi para ponto de espera da 1-0 via Índia Alpha. Ponto de espera, Antônio, 1-1-8, decimal 62, ajuste 1-0-1-3. Índia Alpha, ponto de espera, táxi, décimo 9. Objeto 9730, terça para 2000 pés, QNH 1093. Autorizada final do procedimento ILSX, foi repostabilizado no localizador. Desce para 2013, autorizado final, chamar estabilizado, web 9730, ILSX-ray. Kilo, Oscar Alfa, na escuta? Na escuta, senhora, prossiga. Confirme suas intenções. Vou até a boca do rio e retornarei para a barra de litoral. Gente. Trip 5595, copia? Copia, 5595. Trip 5595, tesão para Helios, nível de voo 160. Recorda no zero, primeira curva direita, sai da El, Leda, pós-Leda, DCT e Helios. Controle operando em 1-1-9-3-5, torre 1-1-2-6-12. Acione 5174. Gente, Helios 160, cola no zero, curva direita. Aciona 5174 da Euleda, pós DCT, Léo, 7935, controle 1186, a torre, o 5595. Trip 5595, atendimento correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Porta para o pushback e acionamento. Confirme o Golf, tava Mike? Tá o meu Eco X-Ray papá, confirme o pátio e pista que decola? Gente, Eco X-Ray Papá, Mike correto, justo no 03, aguarde para a cópia. Gente, autorizado acionamento, aguarde para a cópia. Salvador, gol no 397, bom dia. Gol 397, formação Mike, ajuste no 03, número 2 para a cópia, guarde. Confirmando número 2, gol no 397. Pushback acionamento, gol no 983, está no 25. Guarde, trip 5595. Não, foi o gol 983 que pediu. 7, gol 93, aguarde. 83. Gol 983, 7, aguarde. 7. Eco X-Ray Papá, copia? Eco X-Ray Papá, autorizado para Marte, nível de voo 360. Recorda dando zero, primeira curva direita, saída da Abor, elefa onde receptará o Zulu 21. Após conforme rota. O plano Yankee Controle operando em 1, 1 na decimal 35, torre 1, 1 na decimal 62. Acione 5157, Eco X-ray, papá. Na M3, 1, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360. 360, M3. Direto direita, pós-direita Yield. Pós-direita Yield, direto é isso? Não, após 2000 pés, vai direto letra, após letra, eu disse. Eco X-ray, papá, contingimento correto. Chame agora a torre para o táxi. Controle na 6319, pode repetir a informação? 6319, após 2000 pés, vou direto à posição Leda, após Leda, Eudes, subindo até nível de voo 360. Tá, gente, Leda, Eudes. Pericono 260, precisando de um 260. Voo no 260, aciona identificação, voo direto Itape, desça até nível de voo 050, que é legal no 0 no 3. Claro. 8-4-4-3-5 a bordo, São José dos Campos, 3:50. Confirme pessoas a bordo? 05. Sete, abre-se a carga 8443, autorizado táxi para o ponto de espera 10 via parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1, 1, 2, decimal 62, ajuste no 0, no 3. Bom, 1013, então prossegue parte principal, Juliette Alfa, para o ponto de espera 10. Negativo, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1, 1, 2, decimal 62. Ok, então via Índia Alfa, 1862, agora está lá na sua escuta. Siga aquilo, Oscar Alfa. Senhora, passei para onda marca, retornando para a Vera. Quilo Oscar Alfa, livre frequência para coordenação. Graças, bom dia, bom dia. Uno 397 na escuta para cópia. Yeah. Uno 397, Salvador Congonhas, 360 o nível autorizado. Decolagem da 10, primeira curva à direita. Perfil a saída da Euleda, após Leda, voa abrir de onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5175 no transponder, o controle em 119 decimal 35. Uno 397, por gentileza, aguarde para o cotejamento. 983, o 767 da ADSA já passou a cauda, tá livre seu pushback acionamento no 03, é por táxi, bom, no 983. Confirmou o 983? Está autorizado, está iniciando. 1397, coteja. 360, decola 10, curva direita, da Euleda Bridge, Abzulu no meia, 5175 transponde, 1935 controle, gol, no 397. Correto, depois quando pronto, pressionamento push. Cobrando. TAM 3896, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 060, que é legal no 0 no 3. Chegada a mar 060, ajuste no 0 no 2. TAM 3896. 3896, que é legal no 0 no 3. 0 no 3. Voo Uno 260, desça até 2 mil pés, que é legal no 013. Quero baixar o trabalho, 9730. 9730, autorizado pouso na 10, o vento 1, correção, 100 nós com 100 graus com 12 nós, web 9730. Pouso, pistão na 0, web 9730. Papatango, alfa do direto, prossiga. 443, após a passagem do Webjet na curta, a linha mantém cabeceira no zero. Após a passagem do Web, a linha mantém no zero, antes da cargo de 443. 1500 pés, que é legal no 013. Webjet 9730 no solo aos 21, libera direito e chama 121 decimal 9. 219, 9730. Xanem 3 1, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. Afirmativo, tem condições de taxiar via pátio Índia, taxiway Índia, sem interferir com o gol finalizando push? Então prossegue via pátio Índia, primeira esquerda, após primeira direita, no ponto espera quando pronto, chama a torre. 108.612, 1.003 no altímetro agora, é com taxiway papá. Bom voo. Salvador, Webjet 9730, livrou nessa escuta boa. Taxi via Alfa, após o Taxi Juliette, o 9730 da Web. Alfa, antes do Juliette, 9730. 260, confirme sua velocidade. 2509. TAN 3896, confirme sua velocidade. 3896, 2509. 3896, inicie redução para 230 nós, é o número 2 na aproximação. Guardar o voo, nós vamos ter. Bonito. Motor 3602, da mais para Porto Seguro. Oceano 1140, Recife, informação em curso a Mike 350, e mais um minuto cópia. Chama de show, frente da mais, aguardamos. Solo 3602, Tantan, para Porto Seguro, frente da Mike. Afirmativa número 2, Santo 3602, 300, aguarda. Aguardando. Voo 983, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre 186, o altímetro no 0, no 3. Índia, ponto de espera, 2,5, cara. Decolagem, suba até nível de voo 430, após 2.000 pés, voe direto Leda, após Leda Bridge. Ok, está cruzando 3.800 pés, vai voar então Leda, Leda Bridge, subindo 430, abre-se a cargo 8443. Tá 3896, desça até 3.000 pés, que é legal no 0 no 3. Voo no 0 no 4, acende a identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é legal no 0 no 3. Para o 050, chegada a mar e voo 0 no 4. Tá 3896, copiou, desça até 3.000 pés, que é legal no 0 no 3. Gol no 397. Prossiga, gol no 397. Só confirmando, a saída da El é Leda, após Leda, segue na Flor de Bridge, né? Afirmativa, após Leda, Bridge, onde intercepta o Epazulu no 6. Tá ok, muito obrigado. O Oceaner 61140, pronto para cópia? Pronto, segue. 61140 da Oceaner, Salvador Recife, autorizado nível 350, rota por risco 58. Decolagem no 0, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5401 no transponder, 10935 é o controle, o Oceaner 61140. Autorizado Recife 350, perfil 58, decolada 10, esquerda na Puca, Caju, 5401 no transponder, 1935 é o controle, Oceaner 61140. Correto, 02 o portão, reposto quando pronto para acionamento, puxe. No 02, reportaremos pronto, quando? Então, 3602, na escuta para cópia. Prontinho, pronto, cópia. Então, 3602, Salvador Porto Seguro, 300, nível autorizado, decolagem dão no 0, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda, após Leda, direto Porto Seguro. 5176 no transponder, e o controle em 109.35, então, 3602. Positivo, autorizado nível 300, decolando a 10 curva à direita na Dael, depois Leda, depois Porto Seguro, 5176, transponder 1935, controle. Correto, 07 ao portão, reporte quando pronto para acionamento push, tá 3602. Pode para 3602. O meu Echo X-Ray Papada, cola os 26, controle agora em 119.35, bom gol. 1935, Echo X-Ray, papá, muito obrigado, senhor, tenha um bom dia. Bom dia. Pushback acionamento, gol no 397, tá no portão 1. Gol no 397, 0 no portão, tá livre, é por táxi. Contra táxi, gol no 397. Vídeo 360, saída Arbor. 360 na saída Arbor. Oito, quatro, quatro, três, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Ok, 251, 3325, grato, uma boa tarde, 8443. Tá, 3896, tá seguindo o tráfego 208 milhas com 200 de ground speed, reduza para 200 nós. Para 209, 3296. 1983, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter.